coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado, que é pra agradar seu doutor autoridade e o padre pra abençoar. Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Bata logo essa chapa, Instagram pra denunciar. Lilás com a tag na testa e hashtag pra acompanhar. Um bombe e um trawap da ponte de lá pra cá. Lute contra este cinza que a Kombi mandou buscar. Nem ministro a presidenta com a cena vão concordar. Chega da vergonha alheia, na peia de se rasgar. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Não me deixe comer cinza que a Kombi mandou buscar. Quando Cosme e Damião acordou, um foi perguntar. Quando um de dois irmãos do todo foi questionar, levou foi